chapéu fica da cor do chocolate. E vai a rádio tocando, o mar na areia rolando, e eu ficando nesse tom de agradar. Quando vais a chegar, no teu jeito de andar, é tal e qual o tazão, e eu sou a Jane. Sinto o corpo tremer, e vou para ti a correr. O que é que eu hei de fazer? Apaixonar-me. Bom, bom, sou para ti como um bom bom. Sou para ti como um bom bom. Sou para ti como um bom bom. Sou para ti como um bom bom.

seen a win. Salve, salve, salve, salve, salve.